Linha de Frente. E hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor, uma data, né, para homenagear os mestres e mestras que nos auxiliaram na caminhada rumo ao conhecimento. E quer pior situação, né, pior ocasião para recordar a data do que o atual momento aqui no Paraná e no Brasil, com o anúncio de greve de professores da rede estadual de ensino e também de universidades estaduais para segunda-feira, e escolas ocupadas por alunos em várias cidades do Paraná, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, para protestar contra a reforma do ensino médio anunciada pelo governo federal? Pois é, é fato que o modelo educacional que está aí é ruim, né, e está muito, mas muito longe do ideal, o que não significa, porém, que possamos piorá-lo com reformas feitas às coxas, às pressas, com interesses, sabe-se lá quais são, por parte de um governo que simplesmente não inspira confiança na população. O ensino médio, assim como o ensino básico, o ensino fundamental e também o ensino superior, precisam sim passar por reformas. Mas essas reformas precisam vir de baixo para cima, né? E não o contrário, de forma que os anseios da comunidade, amparados aí pelo embasamento dos especialistas, possam efetivamente ser contemplados. Do contrário, a tendência é o fracasso, né, dessas reformas e também a impopularidade, que é marca registrada, aliás, de várias das políticas públicas empurradas de baixo para cima, muitas vezes aí sem justificativa que pelo menos convença, né? Mas enfim, hoje é dia do professor e aniversário do Front também, né? E de presente para você, eu vou deixar aqui o comentário de alguém que, até por experiência, realmente entende do assunto. O comentário do sociólogo José Afonso de Oliveira, o professor Afonso, participação especial aqui no Front. Esse dia é para nos lembrar que nós todos tivemos um professor. E a gente lembra, cada um de nós, qual é aquele ou aqueles professores que nos marcaram. Infelizmente, também lembramos daqueles que tiveram atitudes, atos não tão positivos. Mas os que nos marcaram, marcaram para a vida inteira, né? E o ato de ser professor, de professar uma verdade, de professar um conhecimento, de abrir a cabeça das pessoas, de fazer com que as pessoas sintam e vejam o mundo com olhos, com pensamentos, com formas diferentes, é algo absolutamente necessário. Hoje, mais do que nunca, em vista que nós estamos na sociedade do conhecimento. Qualquer país, qualquer nação que queira realmente crescer, tem que investir prioritariamente, em primeiro lugar, na educação. E na educação, a figura central é o aluno. Mas só existe aluno se existem professores. Comentário do sociólogo José Afonso de Oliveira, o professor Afonso, sobre o dia dos professores, das professoras e todos os nossos mestres, em material que você confere na íntegra, já disponível, né, no nosso site transamericafoz.com.br. Parabéns a todos vocês, vamos de música agora, Front Transamérica, até meio-dia.